que do sono acordar. Navegando estarei, porque meu coração é como um barco navegando ao vento de um mar, e também quer encontrar um lugar onde possa ficar tornar canção, assim como irmãos. Tiraneram, me ajuda a navegar como ao barco mar. Me ajuda a navegar. E se tornar canção, assim como